desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga, de boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Deus pintou e jogou fora o pincel. Eita, e como jogou? E como jogou? Que é isso, Ana Maria? Vem. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga, de boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias. Por quê? Por quê? Sua filha me deixou. E o que ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vem me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. E aí, e aí? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Ei! Dona Maria, deixa eu namorar. Pintou e jogou fora o pincel. O que, que é isso, Dona Maria? Vem, vem! Coisa boa, Santa Lua! E Deus pintou e jogou fora.